Amar as matas como olham os bois, como olham as cobras o seu verde intenso. Olhar para o tronco das árvores, como os insetos e lagartos que neles se fundem, tomando completamente suas tonalidades e texturas. Olhar é penetrar no que se faz olhado, é ir rompendo de um a outro lado o corpo de matéria que se entrepõe à vista.